705 autorizado, a linha aí mantém. A linha mantém, voo 705. Tomador 8 no 0, poderia voar, está? Autorizado. Obrigado. Quebec Echo 307 Airborne at 26, contact Salvador Approach Control 120.8. Change Salvador Approach 120.8. Obrigado, bye bye. Bye bye. Salvador Approach, this Quebec Echo 307 Airborne, climbing 380, level 380. Quebec Echo 307, radar contact on departure, climb to level 380 via dial departure. We just are climbing 380 via dial departure. Quebec, Echo 307. Quebec, na Quebec, mantenha a posição, chame 2895 para o cruzamento da pista 17. Estou autorizado a final do procedimento, reporte estável. 2000 pés com 1018, reporte estável, 0952. 95, a torre para o cruzamento Alfa Alfa Branca. Voo 705, autorizado, decolar, 160 graus, 05 horas. Ok, vai iniciar, 705. Autorizado o cruzamento, Alfa Alfa Bravo. Cruzamento autorizado, cruzamento Alfa Alfa Bravo. Decolou 30, chama o controle, 120 decimal 8. 208, vamos lá. Controle o voo do voo 1705. Voo 1705, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360 na saída da EL. Controle o radar Lima, na posição Momo, passou para a direita de cima, tá bom? Autorizado EGC após Momo. Após Momo, EGC, obrigado. Lima, flight level 380, route Irumi, Upper November 857, after confirming plan route. The departure is dial Delta Alpha Echo Lima, after dial Leda position, Lima Echo Delta Alpha, after Leda, Irumi position. India Romeo Uniform Mike India. The departure is Isle Leda Irumi. After departure, right turn. Call code 5127. Salvador Departure Control 120.8. Quebec Echo 307, call now receive center frequency 125.1, if unable 133.95, bye bye. 125.1, 133.95, bye bye. Europa 084, Squawk Island, descent level 070 via my arrival. Controle é o 705, pode voar Irumi? Preciso da El, 1705. Da El, graça. O 19512, informa dois helicópteros à direita de Duna, mantém 500 pés e 1000 pés, não vai interferir na sua aproximação. Ok, sexto tráfego do 9512. Já interceptou o localizador, 9512. Tudo prossegue no glide, chama a torre 118, decimal 95, bom pouso. 895, obrigado. Tiro 017. Tiro Roger. For startup and taxi, call now tower 118, decimal 95. X-ray Alpha Sierra Oscar Romeo. 9512, ciente. Pista livre, já está avistando? Afirmativo, visual. Autorizado o pouso, 160 graus, 049. Pouso autorizado, 190, 9512. Chanelia 310, prossegue descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 8. Autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Informo que próximo à Duna temos dois helicópteros mantendo 500 e 1.000 pés, que não vai interferir nessa aproximação. Muito bem, venha 310, 2.018, reporte. Positivo modificado 2235, prossegue condições visuais 085, quando é possível, você chamar de pouso, LFP. Quando 2345, vamos ver. 345, copiado. 705, chama agora o centro Recife, frequência 251, secundária 1395, bom voo. 251, qual seria a secundária, senhor? 33-95. 3395. 01 em regresso? Na missão de monitoramento e escolta das seleções, vai seguir pela paralela até o aeroporto. Aí o que o senhor puder autorizar para permanecer a 1 mil pés, eu agradeço. Quando eu sei formar o guardião da aeronave. É 01 no critério. Grato. Are you ready to call X-ray Alpha Tango Echo India? Here to Sierra Bravo Charlie Fox, flight level 380. The route is Apollo 21 after confirmed plan route. The departure is Arbor, Alpha, Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor departure, Alpha Transition, Echo Lima Echo Fox Alpha Transition, after departure right turn, call code 5124, and Salvador departure control 120.8. Stand by for readback. 95.12, na escuta? Na escuta. Taxi Alpha Juliette, portão 08. Juliette para o 08, boa noite. X-ray Alpha Tango Echo India, read by please. Roger, and the route, confirm plan route, your flight plan, okay? Alpha Tango Echo Ninja, how many people on board? Chanel 6310 complete novo procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, 6310. Controle Salvador, muito boa noite, 1091-701-703-70-0-Mari. Azul 91-70, via chegada Mari, deixa até o nível de voo 050, azul 190. Chegada Mari, 050, com um aviso de quanto tempo? 1018. 1018. Chamacino 8 and 8, 0 down to the center. Delta 084, send 2000 feet, and 1018, clear, final approach for set. Delta 1, Salvador, Papa Romeo, Alfa, Alfa, Bravo. Papa Romeo, Alfa, Alfa, Bravo, prossiga. Seguindo a orientação do fiscal de baixo, o Alfa, Alfa, Bravo, foi estacionamento para reposicionamento lá no pátio 5, irá se até o pátio 4. Direcionar para o táxi, chame Tosca 1895. A livre acionamento para o táxi, torre 1895. Oceano 6310, autorizado pouso no 60 graus, 069. Livre pouso, 6310. And after Opta Oscar Papa Victor Uniform Kilo Optivuk. Oceano 6310, no solo 44, libere direita, solo 121, no décima 1. Direita, 211, 6310. Olá, Romeu Lima, Fox Sound, prossiga. Estão da pista no zero, livre para 500 pés, o Guardião 01. Cruzando de ouro, para 500 pés, o Guardião 01. Guardião 01, chama a torre agora também no momento, 1-8, decimal 95. Por favor. Grato, 1-8-95, Guardião 01. E a rota do plano de voo, Irume, para novembro 857, Monstro. A subida será da El, Leda, Irume, primeira curva direita, código 5122, controle 1208. Afirmativo, 5122, 1208. Lima Foxtel, cotejamento correto, Foxtel, Foxtel, Foxtel, Foxtel. Alfa, Alfa, Bravo. Alfa, Alfa, Bravo, só um minutinho. Lima Foxtel, tá na escuta? Foxtel, Foxtel, gentileza? Meia dúzia, acionamento, táxi, decolagem, agora 14-118-95. Boa. Oceano 6310 na escuta? 6310 na sua escuta, boa noite. Boa noite, 6310, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Meia dúzia. Alfa Bravo, líder táxi, chama para ingresso. Líder táxi, chama para ingresso, Guardião 01, Torre Salvador. Faz conta pra você, né? Dentro de mais uns 2 minutos aproximadamente, eu vou ter um Airbus Airbus 332 da Air Europa, que está em aproximação ILS para pouso na pista 1-0. Então, dentro de mais um minuto, a torre necessita que o senhor libere aí a torcida por um pouco mais à direita para dar um pouco mais de separação com o tráfego. Tá firme, eu vou iniciar o passamento para a direita do Guardião Verona. Central 3662, Bahia. Central 3662, assim, unidentificação, via, chegada a mar. Isso aí, mantém 050. Ajuste de altímetro 1018. SV 5000, qual oportunidade vai rápida, presente? Número 3, aproximação, mantém a altura chegada. Mantém o perfil, descendo a via da 5000, da 3662. Bom. Transferência para o controle, Guardião 01. Já comprou a de patamar, espaço de calção, Guardião 01, aguardando a transferência. Pode autorizar a sessão para 1 no meu teste? Na proa de Pituaçu, autorizado. Ou Boca do Rio, autorizado. Para o litoral. Valeu do litoral, acendendo para 1 no meu teste, Guardião 01. Europa 084, até localizar o Europa 084. Clear to land, runway 10140 degrees, 04 north. Traffic information, helicopter at your right side, 1000 feet shoreline. Okay, we have an clear to land, Europa 084. Clear to land, Europa 084. Do alto, comprado, pode ver. Guardião 01, chame agora o controle novamente, 120.8. 120.8, Guardião 01, gráfico. Papá Romeu, Alfa, Alfa Bravo, autorizado o ingresso na pista 17, reporte liberando. Autorizado o ingresso na pista 17, reporte liberando o Alfa, Alfa Bravo. Controle Salvador, mais uma vez boa noite, é o Guardião 01. Guardião 01, mantenha-se regras de voo visual na disputa do controle, mantendo mil pés, confirme. Mantendo regras visuais, no mil pés, está retornando para a Fonte Nova para fazer monitoramento de escolta da outra seleção quando eu chegar no aeroporto. Ciente, informa apenas o tráfego do Yankee do Luquilo, que está agora na posição de 1 hora, 5 milhas, naquele setor da Fonte Nova, que é de pés. Mantenha o litoral, quando necessário, curvar à direita para a Fonte Nova, só no controle. Mantendo no litoral, depois curva à direita, controle da Fonte Nova, Guardião Verona. Condição de voar já direto? Já é interessante voar direto para Fonte Nova? Autorizado. Autorizado, o Guardião 01, direto para Fonte Nova. Direto para Fonte Nova, Guardião 01 da presença. Controle informador é patrulha 04. Patrulha 04, prossiga. Já avisou a vez que está da Fonte Nova, está em deslocamento com o bolo da... Isso é para o aeroporto de Salvador, que ela é paralela. Certo. Patrulha 04. Sete, patrulha 04, a 510, na escuta do controle. Blue Cloud, Salvador Tower. Apron 4, wait to taxi. We have a traffic in opposite position to parking on Apron 4. X-ray Alpha Tango Echo, India. Ciente, autorizado acionamento, chame para o táxi. Air Europa 084, on the ground at 51, leave the runway next to the right, ground 1211. Next to the right, 1211, Europa 084, stay on the right. Papa Romeo, Alfa, Alfa Bravo, acusa estacionado no Pátio 4. Guarani, Bruno, estacionado no Pátio 4. 9170, desça e mantenha 2000 pés. Ajuste a última, entrou no 018, informe o final do procedimento e LS que foi pista no 0. Sim, aqui, desça para 2008, entra o pé estabilizado do X-ray, faz o... Saiu, não foi cá. Dan 3662, desça via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste a última, entrou no 018, informe estabilizado. Sim, desça, Mari estabilizado, 3662. Gente, frequência livre. Europa Direito 4, clear taxi Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Europa Direito 4. Livre táxi até a papá, chama para ingresso. Livre táxi. Na faixa e tudo de novo. A decolagem está no 7. Sim, mano, você está... É coordenado, decolagem da pista no 7. Papa Romeo Lima Fox Tango. Quatro, três, sol. Papa Romeo Lima Fox Tango. E a sua decolagem, posteriormente, quando autorizado o ingresso, será da 1 no 7. X-ray Alpha Tango Echo India, clear to line up and maintain runway 17. Saída da EL, Leda, Moskva, Uno 20, o transponder, Uno 208, o controle, curva à direita. Primativo, curva à direita após a decolagem. Uno 043, confirme sua posição. Número 7. Tem esse planejamento correto, já para puxar o planejamento. Samara, graças. Até a ponto de espera, tá com isso aí, papá, Romeu Lima, Fox. Lagoa no 70. Prossiga. Informo do extrato helicóptero tendo 1500 pés na posição agora de 3 horas, não irá interferir na sua aproximação. Completa a aproximação e chama o retorno na frequência 118.9. E os outros 95 já estão monitorando o tráfego azul, Lagoa no 70, obrigado, até já. Salvador, boa noite, Azul 9170, estabilizado, vai reportar o seu trabalho. Azul 9170, ciente, aguarda autorização de pouso. Aguardando, 9170, Azul. Papa Romeo Lima Fox Tango, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Só tem uma opção pela pista mesmo, até que o trecho da metade da Mike está impraticado. X-Way Alpha Tango Echo India, airborne at 5-6, contact Salvador Approach Control, 120.8. Pode ser nesse momento, que night contact. So departure, Falcon X-Ray Alpha Tango Echo India, leaving 2600 for flight level 380. 120.8. Salvador Departure, Falcon X-Ray Alpha Tango Echo India, leaving 3500 for flight level 380. 2970 Climb Tempo Level 370 via Arbor Departure Transition, Electro Transition. Bono 096, acendo de educação, via chegada a Mari. Desça e mantenha 050. Ajuste o altímetro 10018. Bono 050 na Mari, 018, Bono 096. 118, Sonania 5, set up. Ok, extra alpha time recording. Climb and maintain flight level 380. Climb and maintain for level 380, Tango Echo India. EMF. Pátio 517. Pátio Whisky Off, Whisky Golf Fox. Estado de Janeiro 380, via 3144, decola pistão 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, direto, controle Salvador 1208, transforma 5123. Juno 70, no solo 59, livre direita 1211. Direita 201. Uma Fox Tango, tem o livro de colagem da 17, já um túnel 50 graus com 4 nós. Fox Trot, eu tô indo parado. Também está se chamando em torno, Salvador. Para posicionamento 2043 da voa na 7. 2043, se ele vai posicionamento botão 7, chame técnico. Autorizado. Solo Salvador, boa noite, azul 9170, livrou. Se não tiver, autorizado parcial e alfa. Clareja 2, Sérita. Autorizado 2, confirme, por favor. Não copiei a instrução do táxi. Azul 970, táxi autorizado via táxi alfa, táxi Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, azul 970. Nacional 1010, não irá interferir na sua aproximação? Complete o procedimento de Alliance Actuation, agora tudo na frequência. 1-8-95. 8-95, boa. Controle, o Papa Romeo Lima Fox Tango decolou no perfil. Papa Romeo Lima Fox Trot Tango. Contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 430 via saída da EL. Ascensão para 430 via da EL, Lima Fox Tango. Bono 096, desça via chegada a Mari para 2010, ajuste o altímetro 1018. Via 2000, 1018, Bono 096. Torre Salvador, boa noite. É o 3662, passo externo, passou, chegou. Boa noite, TAN 3662, estou em contato visual e sem livre pouso, pistola 0, vento no 50 graus com 3 nós. Livre pouso, Terpé 62. Tem impressão que você é carioca, hein? Também. Sensacional. Está livre da restrição aqui de uma centena da El, ok? Está livre da restrição, Lima Fox Tango. X-ray Alpha Tango Eco India, call now receive center, 128.8, if enable 126.0. O Azul 970, aguardando o balizador aqui. Sim, vou solicitar. 6.0. Sol 04, livre direita, 121, vai falar com a Gaúcha agora. Que beleza, direita, Sol 3662, táxi autorizado via Taxway Alpha, Taxway Juliette, portão 03. Mas para Alpha Juliette para 3, está 3662. Já estão me denunciando aqui, né? Não, que isso. Agora, tchau, você não escolheu mais, Taxway Mike. Autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento no 40 graus com 4 nós. Autorizado a alinhar e decolar, a gente vai ter. That's correct. Salgada Carioca. Mas eu não vou ter que decidir. Vou dar uma palavrinha no 289. Lado do Uruguai, Chanel 6310. 6310, para a Copa Recife, um minuto. Chanel 6310. Coronel, Alpha, Alpha, S, Oscar, Leo, Roger, give way to Airbus from 10. Now entering on X-ray Juliet, and then straight ahead to holding point runway 10. The area contact 118 at 295, it's interfering 1018. Secundária 13395, primária 12. 1251. Muito obrigado. Opa. Autorizando até a passar reporte para ingresso na 17. Chanel 6310 para Copa Recife. Escuta, prossiga. Ou Chanel 6310, autorizado Recife. Nível 350, via Upper Zulu 17. Decola da pista na 0, primeira curva esquerda, saída Fuca, Jamo, Aracaju. Controle de Salvador, 120, decimal 8. Transponder, 5150. 0350, para Recife. Decola 10, com curva esquerda na Fuca, Jamo, Aracaju. Controle 208, transponder 0. Chanel 6310. Transponder, 5150. Responder 5150, Chanel 6310. No Chanel 6310, com o atendimento correto, chame para o push e acionamento. Vai chamar 6310. Consegue para decolagem da 1 a 0, consegue? Está autorizado o cruzamento da 1 a 7, prossegue Quebec, Mark Lima, na Lima, Officer Oscar Romero is here to take off runway 10, wind 150 degrees, 04 knots. Bom, no 096, na escuta? Estabilizando o Golo 096. Golo 096, completo sinal, chama agora a torre, né? Frequência 118, decimal 95. 295. Whisky Golf Foxtrot, utilizado o cruzamento do pátio principal via Taxi Índia, ponto 090, chama em torre 118, decimal 95. Whisky Golf Foxtrot, utilizado o cruzamento do pátio principal via Taxi Índia, ponto 090, chama em torre 118, decimal 95. 096. Ah, escuta, Gostura. O Patrulha 04 está visual com o tráfego na final? Atenção. Step 1 at 13, contact the approach 120 decimal 8. Point of departure, 120 decimal 8, have a green light, exit Alpha Sierra Oscar Romeo. Bono 096 tem livre pouso, pista 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Liverpool, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, é, Patrulha 04, chame agora a torre Salvador na frequência 118 decimal 95. Vai chamar 395 04. Guardia 01, faz conta pra cima. Torre agora na frequência 118 decimal 95. O senhor está acompanhando a mesma situação do Patrulha 04, acompanhando o pessoal na paralela, confere? Assim, eu vou fazer o coelho, mantendo separação. Chamará a torre 118 95, Guardia 01. Opa, graças. Grato pela forma da vez. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Controle Salvador, 120, decimal 80, transponder 5145. Foi autorizado 3-0, até novembro 857. Decolando a 1-0, primeira curva direita, da El, Leda. Irumi, 120, decimal 80, transporte 5145, gol 1973. Bom, no nosso estreito, cotejamento correto, chame pronto para fugir do nome. Tamo lá. É o eixo da 1735, ok? Afirmativo. Foi Alfa, Juliette, 09. Entendido, Alfa, Juliette, 09, hein? Só confirmar as instruções para o Golo 090. Golo 090, está autorizado de ataque de Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, 09. E... Salvador é o Patrulha 04? Sim. É o Patrulha 04, senhora, que é autorizado da presente para o Patrulha. Prossegue para o Pátio Militar? Afirmo, senhora, Pátio Militar. Gente, eu vou pedir a gentileza que você prossiga o sinal da 1-0. Tem uma aeronave que está decolando da 1-0, aguardando a autorização só para autorização de decolagem. Confirme, prossegue então linha do litoral, cruza o eixo 2735, aguardando para cruzamento para a tela, ok? Passa, cruzando o eixo da 1735, aguardando para o cruzamento, o 04. 130, autorizado para Ribeirão Preto e Abraão Romeu Papá, nível 380, Pirulú 21, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída arbora, transição releva, controle Salvador 120, decimal 80, transponder 5137. Nós reporte no solo controlado. Está reportado no solo controlado o 04. Estou na 130, cotejamento correto, chame para o estiver questionamento. Whisky Golf Foxtrot, aciona o transponder 5123. Acionado, senhor, 5123. Eu recebo 3123, agora está modificando. Agora correlacionado, contato radar na decolagem, Whisky Golf Foxtrot, submantém o nível de voo 380 via saída da EL. Sobe ao 380 via da EL, Whisky Golf Fox. Salvador, boa noite, voo 9565, informação Yankee, autorização Porto Seguro. Voo 9565, autorizado Porto Seguro, nível 360, Apir Whisky 50, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição Bidev, controle Salvador 120, décima 80, transponder 5155. 360, Peru Whisky 50, decola 1-0, direita da EL, Bidev 1208, 5155. Voo 9565, atendimento correto da EL, transição Bidev, chame pushback acionamento. Para mim, litoral, aguardar autorização para pouso no Parque do Gran. Se tiver condições, pode prosseguir de presente, direto Parque do Gran, dentro no 40 graus com 4 nós. Iniciando descida e vai para o Guardião Verona, grato. Parte no solo controlado, Guardião. Está controlado no solo controlado, Guardião Verona. 3, pronto para o táxi, 176 bordo, autonomia 0355, alternativa 5. 1973, autorizado táxi via Índia à direita, ponto de espera da 10, chame torre 118.95, ajuste altímetro 1018. Via Índia, ponto de espera 295.018, bom, 973. Brasil 01 no solo controlado agora, os 24, até a próxima, bom descanso. Muito grato pelo apoio mais uma vez, Brasil 01, até a próxima agora. Boa. Whisky Golf Foxtrot, chama agora 136, na sequência 125.1, alterna 133.95. 251.3395, Golf Fox. Confirme aqui, chama Push. 9130. Então, 9130 autorizado, parte 3, chama táxi. Solo Salvador, boa noite, tá 3858, informação Yankee, Fortaleza, 350, pronto, cópia. 3858, tem 370 para Fortaleza, copia? Afirmativa feita. 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via 319, decola, pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frotin, controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 5153. Atenção, tá 3858, aprovado Fortaleza, nível 370, aerovia Peugeot 9, Bangu, Abucu, Fortaleza. Decolada 10, curva esquerda, perfil Momo, transição Froti, 120, décima 8, controle e 5153, o transponder, tá 3858. Tá 3858, correto, tinha que chegar aqui também. Chama nessa.